No deserto de Refidim, o povo teve sede e clamou. Tu fizeste brotar água da rocha, milagre no meio da escassez. Tu mostraste que és fiel, mesmo quando duvidamos. Deus que nunca abandona, o Senhor é minha bandeira, meu abrigo no meio da batalha. Tuas mãos sustentam meus passos, tua vitória me cobre. Tu fortaleceste teu povo, enquanto as mãos de Moisés se elevavam, tua vitória avançava sem parar.